Mestre Chico Construções agradece aos seus clientes e amigos por 50 anos de seu comércio aqui em Fronteiras. Para comemorar essa data tão especial, a panificadora paraibana está com uma grande promoção durante 30 dias. Atenção para nossos preços. Registro para fogão pequeno de R$ 12,50 e de R$ 14,50 para fogão grande. Refrigerante Relva, 2 litros, R$ 1,50. Refrigerante Relva, 1 litro, R$ 1,00. Refrigerante Relva pequeno, 200 ml, R$ 0,50. Refrigerante Antártica, 1 litro, R$ 1,50. Cerveja Skol, lata, R$ 1,20. Coca-Cola, lata, R$ 1,15. Margarina Primor pequena, R$ 1,20. Margarina Primor grande, R$ 2,40. Embalagens para quentinha, caixa, R$ 20,00. E não esquecendo do tradicional refresco de maracujá, vitaminas e todos os tipos de pães. Na panificadora paraibana, você encontra ainda velas de todas as cores e velas de 7 dias. E mais, enlatados, material de limpeza, cigarros, mortadela, queijo, mussarela, presunto, frango congelado, material para construção e miudezas em geral. Panificadora paraibana está localizada, Avenida Landry Salles, número 427, Centro de Fronteiras. Telefone para contato 454-1126. Organização Mestre Chico, 50 anos de comércio, o pioneiro de Fronteiras.